na mesa de um bar, tento esquecer. Acabo lembrando, lembro de você. Dá vontade de chorar, e vontade de voltar. É que ainda não descobri qual é a chave do seu coração. Te peço com jeitinho, que eu te dou minha melhor versão. De gole em gole finjo te esquecer, de boca em boca finjo ser feliz. Mas não esqueci, mas não esqueci. De gole em gole finjo te esquecer, de boca em boca finjo ser feliz. De um bar, tento esquecer. Acabo lembrando, lembro de você. E vontade de chorar, e vontade de voltar. É que ainda não descobri qual é a chave do seu coração. Te peço com jeitinho, que eu te dou minha melhor versão. De gole em gole finjo te esquecer, de boca em boca finjo ser feliz. Mas não esqueci, de gole em gole finjo te esquecer, de boca em boca finjo ser feliz.